sei que na vida momentos difíceis que fazem até muitas vezes chorar. A luta na vida do crente é constante. O crente fiel não vai desanimar. Jesus.